os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa, aliás, da segunda temporada do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Rita Bernardo. Eu sou a Joana Lourenço. Claro, a gente é da praxe. Espero que tenham saudades nossas. Exato, já. Nós tínhamos saudades vossas. Sim, já. De ti, Ornelas. Do nosso ouvinte. Mas agora vamos ter muitos mais. Sim, nós estamos a melhorar muito. Sim, grandes sim. Convidados. Temos grandes coisas planeadas para esta temporada, portanto, fiquem aí do outro lado, não da telefonia, mas do computador. Para começar, a maior novidade de todas, estamos sim. A passar no novo horário. Sim, sim, senhora, à terça. Hoje é terça, aliás, sim, dia 4 de outubro. E o horário continua o mesmo, das 21 às 23, mas é às terças-feiras em vez dos sábados. E outra grande novidade, os programas vão ser todos em direto. É verdade, vamos começar. Não este lamentamos que este, não foi possível. Este abrimos uma exceção porque os nossos convidados são do Porto e eles já devem andar aí a chegar, mas devem andar aí perdidos em alguns, não sei. Mas são do Porto e, como tal, tivemos de gravar isto com a devida antecedência. Mas pronto, nós quando começámos as nossas emissões em direto, nós vamos ter aqui um número de telefone e vocês podem falar connosco. Já nem me lembrava. Vai disso. Ser muito divertido. Exato. Eu agora não sei de cor o número, mas pronto, nós quando começámos também para hoje não interessa. Eu hoje não. Também não interessa, mas depois nós. Hoje bem que podiam ligar para o estúdio, mas não ia estar ninguém por aqui. Porque... Nada ia acontecer. Quer dizer, nós estamos cá, mas. Quer dizer, a esta hora não sei quem é que vai estar cá. Não, ninguém. Ninguém. Ninguém. Estamos nós e só nós. Nós e só nós. Mas estamos e não estamos. Pronto, enfim, passando à frente. Este é o programa de transição. É o gravado antes dos diretos. E nós estamos muito nervosas para tal. E o tema de hoje, Joana? Conta. Sim, o tema de hoje, bem, nós como queremos entrar neste novo ano de quando os macacos dominavam o mundo, inspiradas. Exatamente. Decidimos que um tema, assim, para entrar em grande, podia ser mesmo inspiração. Então, o que é que nós queremos com isto? É pensar em músicas que nos fazem fazer isto. Tal como os nossos convidados vão trazer as suas escolhas com temas que os inspiraram a fazer músicas. Isto e outras coisas. Isto e outras coisas. Sim, sim, sim, sim. É isso. Nós até podíamos já deixar um bocadinho no ar quem é que vem aí, ou não? Um cheirinho. Não. Não, é já, surpresa. Já disse que eu sou do Porto, depois vem. Mas pronto. Mas é uma coisa que os faz pular. Digamos assim. Mas sim, o tema de hoje é inspirações. E é bom para quem está a voltar a abolir. Sim. Que é o nosso caso. E que é para entrarmos aqui motivadas. Precisamos de motivação e inspiração. Claro. Por isso, cá vai disto. Queres... Meter a... É. Até-me assustei. Bem, até o som aumentou ali. Eu escolhi, até é bom ser o primeiro, porque eu já não costumo ouvir esta banda, até porque a banda já acabou, mas como foi uma banda importante no meu crescimento e que me inspirou muito na altura, acho que era justo para a banda e para todos os ouvintes trazê-la aqui de novo, até porque é um bocado nostalgia, não é? A banda que eu estou a falar são os The Weasel. Escolhi a música Outro Nível, vocês devem conhecer. Acho que também é uma boa música assim para uma pessoa ficar inspirada para o dia. Porque é Outro Nível. Porque é Outro Nível, exatamente. E pronto, olha, faz parte do álbum Iniciação a uma Vida Banal, o Manual. Eu acho que é o meu álbum preferido. É muito bom esse álbum. É muito giro. E eu quando não ouvia já estava ao CD em casa porque o meu irmão ouvia. Por isso já estava ali à minha espera. E é de 99, por isso eu na altura não ouvi porque também tinha 8 anos. Exato. Foi mais ou menos como aconteceu com os Offspring. Foi? Digamos. Sim. Pronto, então olha, se queremos passar para outro nível, não vamos achas? Então vamos a isso. The Weasel. Pick it up. Do vida, antes de viver com o cérebro dormir, eu passo com o mundo para um nível diferente. ready, set, go. Sinto o flow, vivo como um show. Nada valente, convido cartão. Apenas vou onde vindo do coração. Lição número 1 do manual: procurar a verdade do simples e natural. Com o mundo fundo, bem feito como o Big Mac. Não, ninguém assegura, não é loser como o Beck. Senta aí, senta a vibe, senta a energia. Brilha como o sol, senta a empatia. E da planetária, passa a tua missiliária. Quando a coisa tradutora, só na tua vida. Let's go! We'll be right back. acabamos de ouvir uma música que me é muito querida. Não, não me é muito querida, mas é uma música que eu gosto muito. Especialmente porque acho que em termos de musicalidade é diferente e é poderosa. Sim, senhora. E para além de também gostar muito do vídeo, que aconselho todos a irem ver, gosto da música em si e acho que até a própria métrica das letras está qualquer coisa de genial. Se tivesse que nomear uma lista de músicas perfeitas, esta música estaria nessa lista. E chama-se Piano Lessons, é da banda inglesa Porcupine Tree. Eu acho que eles são ingleses, são de lá, pelo menos do Reino Unido. A música é de 99, também. Sim. Com outro nível. É do álbum Stupid Dream, que é um álbum, um dos álbuns muito bons, assim, na fase mais comercial desta banda de rock progressivo. E aconselho todos a irem ouvir, porque é bom. Porque é bom. É bom. Pronto. Nós também, se calhar, deixamos aqui no ar. Vocês, depois de ouvirem este programa, também podem mandar algumas músicas para o Facebook que os inspirem, para toda a gente ver, para toda a gente ouvir, para toda a gente, para nós sabermos também o que é que vocês gostam de ouvir. Esta música não me inspira, mas motiva-me. É, também, está lado a lado, não é? Não sei, é daquelas coisas que posso ouvir over and over and over. Normalmente é que as músicas que tu... Pá, não sei, quando tu ouves, não te acontece, tu gostaste tanto de uma música e que durante pá, aí um mês é a única música, pá, se calhar não é a única música, mas és capaz de pôr sempre em repeat, constante. Em loop. Em loop. Bem, a próxima. Nossa, pode ser tu, olha. Pode ser eu, tá bem. Escolhe lá. A próxima música não é de 99, mas é de 95, portanto, um bocadinho ainda mais para trás. Esta música, escolhi esta música, aliás, este português, as férias fazem muito mal. Escolhi esta música também pela nostalgia, porque eu cresci a ouvir esta senhora e gosto muito dela e dos álbuns e das músicas, apesar de a maior parte das pessoas me dizer, Rita, isso é horrível. Eu continuo resistente e continuo a ouvi-la. Meu irmão gosta muito. Pois, então olha, irmão da Joana, peace. Nuno, aliás, é o peace. Nuno. Tá. Bem, a música chama-se Hand in My Pocket, é do álbum Jagged Little Pill, é o terceiro álbum desta cantora, e eu falo, portanto, de Alanis Morissette. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. I'm must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bem, acabamos de ouvir Bob Dylan com Blowing in the Wind. Isto é uma música de 63, é o primeiro grande êxito do Bob Dylan. Foi incluída no segundo CD de Dylan, chamado The Free Willing. E esta música eu já a tinha ouvido, mas eu acho que voltei a ouvir e a apaixonar-me por ela até bastante recentemente, que é há uns meses. Comparei o... Era um CD que tinha várias músicas, era uma compilação e está muito bem feito e não sei o quê. Pronto, e então, olha, acho que trouxe porque é das músicas mais bonitas que eu já ouvi, sinceramente. Oh. É, acho que sim. bem, eu estava-te a perguntar, nós não estávamos aqui aí no ar, se tinhas ido ver Alanis Morissette aqui há uns anos. Ah, pois, 2006, se não me engano. Olha, não sei. Não, ou 2008, não eu sei. Eu acho que o Mário Cajica, se estás a ouvir, acho que ele foi. Ele foi por causa de Bon Jovi. Pois, foi isso. Foi isso. Eu não sei se ele gostou ou não, já não me lembro. Ah, claro que gostou. Da Alanis não sei. Pois, não, Bon Jovi deve ter gostado, mas... Não sei. Mas, tive muita pena de não ter ido. Gostava imenso, mas... Não ia pagar 50 euros só para vê-la. Pois. Olha, é assim. É assim. É assim a vida. Agora... Vamos deixar-nos de viver no passado. Quer dizer, também é no passado, mas já não é tão passado. Sabes que eu não tenho, só tenho para aí uma música recente. É engraçado, estou muito nostálgica. É por aí, é a mesma coisa. Agora, vamos, aliás, é assim, eu esqueci-me de referir Sim. isto. Mas para mim, músicas que são inspiração têm que ser músicas que eu conheço muito bem. Uhum. Porque eu quando quero inspirar-me para fazer alguma coisa, tenho que estar completamente concentrada no que estou a fazer. E se for uma música que eu já conheço demasiado bem ou muito bem, fica tipo background, percebes? É familiar. É familiar e assim, acolhe, estás a ver? Sim. E eu consigo ficar concentrada naquilo que estou mesmo a fazer. Às vezes eu sinto que é... Por isso, é tudo músicas que eu gosto muito, conheço de trás para a frente, de frente para trás. Sim, eu acho que não sentes que quando há aqueles dias que corre qualquer coisa mal, tu tens necessidade de ir ouvir música, se calhar não algo é. Algo familiar. Exato, algo familiar, porque pronto, estás ali na tua zona de conforto. Um abraço. É verdade. Um abraço forte. Tão lindo, a falar tão bem da música. Pronto, a música que se segue é dos Muse, é verdade, tinha de meter os Muse. Esta é do álbum Origin of Symmetry, e como eu estava a dizer, já não é tão no passado, já é nos 2000, é de 2001. E é a música, segundo ele disse, não sei, é a música preferida de Matt Bellamy, porque, falando em nostalgia justamente, porque ele diz que faz-lhe lembrar uma música que ele ouvia em criança. Ah. A sonoridade. Eu não sei. Olha, falando em Matt Bellamy, uma coisa muito gira que me aconteceu aqui há uns tempos, até bati no caderno. Estava a ver, aliás, estava a fazer zapping, isto às tantas da madrugada, uma vez que acordei, pronto, enfim. E fiz zapping e estava a dar o American Idol. Sim. Pronto. E lá o apresentadorzinho deles, não sei o que, estava a dizer que depois de não sei quantos cantar, íamos ter a presença muito especial da Kate Hudson, que acho que é a mulher do Bat. Ah, sim. Ela já é mulher, não sei se eles querem. É atriz, eu estava. Sim, ela é atriz. Sim. Ele assim, vamos ter cá a Kate Hudson. E depois aparece um plano da Kate Hudson e tipo, Matt Bellamy rejeitado, ali cortado, no meio do plano. E eu assim a pensar, pronto, é os americanos, né? Claro. O que não é de lá é tudo assim um bocado underestimate, mas pronto. Quer dizer, a mulher roubou-lhe a cena. Não lhe roubou a cena, mas eu achei mal. Foi, tudo bem que referem a Kate Hudson, porque ela é famosa e é talentosa e etc, mas estava ali alguém ao lado dela, não é? Claro. Era como se não tivesse ali ninguém. Achei piada, pronto, enfim. A música, acho que ainda não disse o nome, é a segunda faixa do álbum. Para mim este é o melhor álbum de Muse, por isso, obviamente, para escolher uma música de um álbum teria que ser deste álbum, e chama-se Bliss, e acho que é uma música perfeita para dedicar a alguém que vos inspira, ou que vocês aspiram, ou... eu queria dizer ou que vocês inspirem? Não, que vos inspira e que vocês aspirem a ser. Pronto. Ah, ok. É mais ou menos isso. E pronto, é tão bonita a música, sério, ouve. Muse Bliss. pass the people, can't pass the hitman. Bem, foi James Brown com Get On Good Foot, também às vezes chamado só por Good Foot. É assim, esta música foi escolhida porque acho que deixa toda a gente bem disposta e faz viajar um bocadinho no tempo. É assim, mais um funk, é de 72 e claro que foi um grande êxito, acho que dá para perceber porquê, não é? Posso contar uma curiosidade sobre a música? Há uma cover desta música. Sim. Muito mais ranhosa, como é óbvio, a cover é horrível. Mas ninguém devia tocar nesta música também. Que entra no filme Happy Feet, aquele dos pinguins. Ah, eu adoro esse filme, é tão fofinho. É uma curiosidade. Mas não conheço, é de quem, não sabes? O quê? A cover? Sim. Não, não faço ideia. Mas sei que é toda hip-hop e everybody just get on a good thing. Eu gosto da maneira como tu retratas o hip-hop. Acho que sim. É uma coisa muito... Não, é assim que é o hip-hop. Bling, bling. Que mal. E tu, Rita, o que é que tu trazes mais? Mas tu prometias que me ias mostrar o que é que era hip-hop, né? Portanto. Tu já gostaste... Olha, quando nós estivemos a ver o João Gomes, tu já gostaste de algumas coisas, lembras-te? Sim, eu gosto do que vai assim para o lado do funk. Vês. Pronto, enfim, a seguir... João Gomes no Music Box, sim senhora, foi muito bem. Sim, sim, porque nós fomos ao lançamento do Mount Erickson, dos Iconoclast, sim. Do álbum. Vão comprar, está muito bom. Sim, vão comprar. E vão aos concertos porque são brutais, a sério. E há... E salto. Sim, uhum. Eu sou assim um bocadinho endiabrados. Sim, sim. Mas foi muito fixe, eu gostei muito. Portanto, vimos 3 concertos ótimos por apenas 8€. Verdade. Nós aqui a patrocinar a Music Box. E foi muito fixe, foi muito fixe. Mas pronto, isto é... Isto é a propósito do quê? Ah, do hip hop. Mas hip-hop. Pronto. Sim, a seguir, pronto. Seguindo. A seguir, como diria a Dona Sã, se ela ainda cá tivesse, não sei. A Dona Sã já não está cá. Não, mudaram a concessão do bar, eu não sei se ela fica, eu acho que não, porque ela estava com os outros, com outra concessão. Bem, isto se calhar não era suposto estar aqui a falar, mas pronto, eu não faço ideia. Os alunos 10 que soubem isto, portanto. Sim, porque não se... Os alunos, ninguém ouve. O Ornelas ouve. Mas a minha mãe vai começar a ouvir, a minha mãe. É assim, o Ornelas ouve e o Ornelas passa a conhecer a donação. Vou ter só a donação, que mal. Sim, para nós agora estamos sem bar, só temos comida ranhosa da máquina. Quer dizer, neste momento já devemos ter bar. E é uma sim, neste momento já temos. Pronto, é uma máquina, digamos, muito seletiva, porque os botões encravam e tu só comes o que a máquina quer que tu comas. Olá. No outro dia queria... Olha, ali chegou ao estúdio. Oh, fechou a porta. Obrigada. Ok, obrigada. a máquina, pronto. E ia dizer, no outro dia queria tirar uma água. E estavam todos os compartimentos vazios. Só havia água no compartimento 69. E a máquina não fazia o 69. Sei que isto soa muito mal, mas a máquina não fazia o 69. Não, isto soa muito bem. A máquina não quis fazer o 69. Não, não quis. Daí que não me deixou beber água e tive de tirar uma frisa limão. Olha. Eu sei que isto é muito relevante para o programa em questão. Sim, claro. Obviamente. Mas o que seria, né? Próxima música. É de 2002. Tu vais... Essa transição foi subtil. Yeah, yeah. Tu vais tipo para mais antigo e eu vou começando a ir para coisas mais recentes. Ok. Tem sido assim. Foi, uhum. Tal coisa. A música, pronto, é do... Aliás, é de uma banda. Ei, é de uma banda a música? Uau! Eu peço desculpa, eu forcei um bocado o microfone porque estava-me a calçar convenientemente. Peço desculpa. Isto são tudo pormenores que interessam muito para as pessoas que estão lá em casa. Música. Chama-se Corner of the Earth. Bem, mas nós somos tipo o protótipo do que não fazer em rádio. Do que não fazer em rádio. Pausas e... Espero que o Senna Santos não nos ouça nunca mais. Se não, lá se vai a boa avaliação. Bem, outra coisa que não se faz. Próxima música, Corner of the Earth, é de Jamiroquai, é de 2002. E é do álbum A Funk Odyssey. É uma música muito gira. Eu digo sempre que as músicas são muito giras. Não, mas é... Mas tem, é. Tem aquela sonoridade que quem é o Jamiroquai sabe que tem. Assim, muito cool. Muito. E fala bem. Fala sobre a Terra. Fala sobre a Terra. Pronto. Pronto, a música fala por si. Exato, fala eu acho por que si. Sempre quando uma pessoa não sabe o que está a dizer sobre a música, bem, ouçam a música, porque a música fala por si. Eu já meti água o suficiente. From death until rebirth, this corner of the earth.

stop or to the beach, y'all. If you don't stop, a freak, freak. Or would it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you say he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush, but whenever I got lonely or needed some advice, he gave me his shoulder. His words were very nice, but that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life. Thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made her better. To grow, I had to let her. She needed cheddar, and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. You know you rock my world. Bem, e foi Erykah Badu com Love of My Life. Esta também já é uma música recente, porque é de 2002. Esta música fartou-se de ganhar imensos prémios. E é assim uma homenagem ao hip-hop. Por isso, acho que quem não viu o videoclube... O videoclube? Quem não viu o videoclipe... Touché! Acho que vamos começar a fazer aqui uma competição de quem é que... dá mais pregos. Quem é que manda mais pregos? Estava só a dizer do hip-hop, pronto, porque agora estou a defender a honra do hip-hop, não é, Rita? E o bling bling. E não sei, acho que está bonito, porque é como o amor da vida dela é o hip-hop e na música também entrou Common, também é importante referir. E pronto, acho que a música fala por si. Pronto. Acho que sim. Eu ia dizer qualquer coisa, mas já me esqueci, portanto. Agora, espera, é a próxima música, não é? Sim. próxima música, deixa-me ver, olhar aqui para as minhas notas. Não, eu não tenho notas, não. Não, isto é tudo improviso. O que seria se fosse, assim já é o que é. A próxima música é de 2005, é a mais recente que eu tenho. É de uma banda que eu gosto bastante de ouvir e que não é, é a tal história. É uma música para mim é familiar e quando eu estou a fazer alguma coisa acaba por me inspirar, por me acolher de braços abertos. Uhum. Se bem que, pronto, sim, braços abertos. É uma música dos White Stripes, chama-se Blue Orchid e é do álbum Get Behind Me Satan. Pronto, é de 2005, já disse. E o próprio Jack White já disse que foi a música que salvou o álbum. Eu não sei, mas eu gosto bastante dela. Right. nós agora acabámos de ouvir Since You've Been Gone, dos Orelha Negra, isto com a participação de Orlando Santos. Isto depois vai ser cortado, porque eu estou um bocado a gaguejar, não sei o que estou a dizer. Tem um vídeo muito giro. Tem um vídeo muito bonito em Lisboa. Eu gosto muito de Lisboa e o vídeo está bonito e a música conjuga muito bem com o vídeo. E foi lançado aqui este ano, acho que foi na altura, foi em março, acho eu, uma mixtape com convidados com as músicas originais da Orelha Negra. E esta foi uma delas, a música chamava-se A Memória e entrou Orlando Santos com a sua letra e com algumas mudanças e acho que ficou só a ganhar a música, sinceramente. E pronto. Muito bem. É assim, nós acabamos por aqui, quer dizer, ainda vem o Monkey Business, mas acabamos por aqui a nossa primeira parte que não há primeira parte, não há intervalo, mas pronto. Sim, sim, sim, sim. Os nossos convidados estão já aí a chegar, conseguiram encontrar o caminho, têm sotaque do norte, caralho, e vamos dizer quem eles são, pronto, são os Salto. São os Salto, sim senhora. São novinhos, não começaram, quer dizer, em 2007, olha, já tem uns aninhos. E vêm aí carregados de material. Verdade. E estão mesmo a entrar. Por isso, nós já vamos recebê-los depois do Monkey Business, por isso não percam. É verdade. E até já. E até já. Monkey Business. Bem-vindos ao Monkey Business da segunda temporada. O Monkey Business desta semana leva-vos a passear ao Bairro Alto. Situada na Travessa Água Flor, o Catacumbas Bar Jazz dá vida à cidade com sonoridades variadas. Esta quinta-feira, dia 6 de outubro, é a vez de Jazz Ital. A banda é recém-formada, festeja o seu primeiro mês no dia 11 de outubro e as suas influências vão do jazz ao funk. O concerto será às 11 da noite no Catacumbas Bar Jazz. Se quer uma noite calma e agradável, não perca. O Monkey Business volta já para a semana. Bons concertos. Monkey Business. Já estamos de volta com os nossos convidados, o Salto, é verdade. Eles chegaram. Olá, rapazes. Olá, nós somos o Salto. É o Gui e o Luís. Exatamente. Do Porto. Tal e qual. Como é que vocês se conheceram? Se calhar vamos começar com essas perguntas da praxe. Como é que se conheceram e começaram a tocar juntos e tal? Quando? Espera aí, eu sei a resposta a essa. Eu sei a resposta a essa. Somos primos. É verdade. Ah, são primos. Direito. A culpa não é nossa. A culpa não é minha. Não fizemos nada para merecer isto. É cruz. É verdade. É uma cruz. Não, somos primos então. Pronto, desde miúdos conhecemos. E. Peraí, desde os. Nunca faço esta conta direito, mas é pai desde os 16, 17. É isso. Começamos a tocar juntos. Antes só fazemos barulho, a partir daí começamos a fazer barulho organizado. Hoje em dia é menos barulho e mais organizado. Se calhar. Não sei, as pessoas têm que ouvir, por isso. Quiçá. E porquê Salto? Ah, essa é a pergunta mais difícil. Essa é a pergunta. É da praxe, é da praxe. Porque Salto é uma reação que nós queremos ver das pessoas. É verdade isso. E, no fundo, porque não dizê-lo de uma maneira direta, não é? Escusamos de estar com grandes rodeios e nomes super... com siglas e não sei o que, é muito complicado. Não, é Salto. É um salto para a frente, é à procura de algo novo e melhor. É engraçado porque faz parte... O que o Guilherme está a dizer tem lógica, mas... Mas não foi por isso. Mas mais diretamente, acho que a cena... se reflete no concerto, não é? Porque é aí que uma banda está. Se mostra. Que está aí, que está a trabalhar, aí está no campo. Sei lá, em estúdio podemos ser muito bons a fazer muita coisa, mas ao vivo, imaginamos que vamos tocar, acontecemos muito estéreo, vamos tocar a sítios mesmo longe da nossa casa, mesmo longe dos nossos amigos, mesmo longe do nosso público confortável. E fomos tocar, por exemplo, a Évora, que foi um concerto que correu muito bem, mas que. É um bocado um desafio que uma banda tem que ter, ok? Temos que programar um concerto para umas pessoas que nunca nos ouviram, ou seja, tem que ser muito bem pensado. E sempre com o intuito de querer ver as pessoas a dançar. E cativá-las. Sim. E agarrá-las ao espetáculo e fazê-las seguir uma viagem bem planeada, não é? E acho que é difícil quando não se tem um disco cá fora, e quando não se tem publicidade, e quando não se tem uma música na rádio, ter isso. Porque geralmente nós vamos para um concerto de uma banda à espera daquela música. A vossa promoção acaba por ser o vosso público, não é? Porque é de boca a boca. Sim, os concertos. É, concertos. E acaba, e tem que ser temos que oferecer às pessoas uma coisa diferente no próprio concerto, não é? Porque se for uma banda que toque blues, por exemplo, ou que toque rock, já muitas tocaram, se não tem um CD, é um bocado complicado segurarmos uma coisa ao vivo. Se oferecermos uma coisa diferente, uma fórmula diferente. Um show de variedades. Um show de variedades, no fundo é o que nós tocamos. Tocamos muito eletrónica, tocamos muito pop, tocamos muito. Para todos os gostos. É mesmo, é mesmo. E acima de tudo é uma coisa que não é nada. Que não é um projeto que esteja estanque e que está em constante evolução, e nós não temos a certeza que agora é que estamos na nossa melhor forma. Sei lá, isso não, nunca vai acontecer, porque dia para dia temos uma ideia nova e mudamos a maneira de tocar o concerto, porque daquela maneira é mais eficaz, é mais interessante. Por isso cada concerto é diferente, que também é interessante, porque nós vamos mudando muita coisa de concerto para concerto. Só quando são muito seguidos é que já não dá. Mas quando temos ali um intervalo, se calhar duas semanas entre concertos, concerto assim já vai ter muita coisa diferente, porque achamos que era melhor assim. E também de vez em quando acontece conhecermos tipo pessoas e ouvirmos coisas. Para mim acho que é um bocado mais o facto de conhecer pessoas novas que me inspiram de maneira diferente. Não estou a falar de pessoas que sejam Paul McCartney's ou assim, não, estou a dizer pessoas que vou encontrar no dia-a-dia, que me falam dos seus influências, que me falam da sua maneira de viver a música, que me inspiram a fazer coisas diferentes, e acho que só é possível saindo de casa e estando disposto a ouvir. E qual é que foi o momento em que decidiram levar isto mais a sério? No fundo, o barulho organizado. Acho que se calhar foi mais foi nos ontem. Últimos 3 anos. Foi bem nos últimos 3 anos, porque também entramos lá para a Escola Superior de Música, para estudar produção musical. No Porto. E no Porto, exatamente. E se calhar com isso começamos a ver que podíamos fazer alguma coisa mais a sério, e também começamos a ter alguma autonomia nesse processo, que por andarmos nessa escola, se calhar foi isso até que nos motivou mais, porque foram tínhamos autonomia, comprávamos 3 ou 4 coisas e conseguíamos gravar em casa e fazer música de uma maneira diferente, não é? Sem ser a tocar a guitarra só, que não tem nada de mal, nós só não queríamos é fazer exatamente dessa maneira. É fixe o desafio, estão a ver? É tipo pegar numa coisa, tentar fazer uma cena que mete as pessoas a dançar de uma maneira diferente. É mesmo um desafio. E demorou muito tempo. Não foi uma coisa que. Adorava dizer como o nosso projeto Salto tem 2 semanas e que estamos agora já cheios de concertos. Pá, não. Foi uma coisa que demorou muito tempo. Houve muitas coisas que fizemos mal, que voltámos atrás. Houve muitos concertos em que saímos lá e o pessoal. E a única pessoa que gostava era a minha mãe. Por isso. acho que é engraçado. Acho que é engraçado uma pessoa também. Ter essa noção, no fundo, de perceber que dá trabalho. Há uma sigla que dizem os amigos meus que é... Como é que é, então? Se não fosse fácil, eu não estava aqui. Se fosse fácil, estavam cá outros. Se fosse fácil, estavam cá outros. É isso. Se fosse fácil, estava cá outra pessoa qualquer, mas não é. Opa, é complicado e demora tempo e envolve muito trabalho, humildade e persistência. Por isso, acho que... Não, mas é verdade. É verdade. Mas se calhar também como qualquer profissão, sim, não é? Sim, qualquer profissão levada a sério envolve trabalho. Claro. Uma pessoa não pode achar que é o melhor do mundo. Mas eu acho que agora que me lembro, eu acho que nós que sempre quisemos fazer barulho organizado, só que nós não éramos bons, não é? Não conseguíamos. Faltava orientação. Nós nem somos ainda, mas eu estou só a dizer na perspectiva da curva de aprendizagem, não é? Ah, sim, sim. Tipo, não antes não havia internet. Sim. Nós antes não tínhamos pouquíssima internet, então como é que fazíamos música? Comprávamos uma coisa e ligávamos lá cenas e víamos, punhamos aquilo a gravar e ver o que é que dava. Começou um bocado assim, não foi? E depois agora, fomos grandes. Antes não havia internet, não temos 30 anos, não é? Não, mas sei lá, tipo, aos meus 15 anos eu não tinha net. Quase. Sim. 2004! 2001. World Wide Web. 97, aliás. Curiosidades. Curiosidades, hein? As coisas que nós sabemos. Pronto, desculpem. As coisas que o Salto sabe. Podia ser um programa de rádio. Podia ser um programa. As coisas que o Salto sabem. Exato. Ou uma rubrica para nós, olha, porque não? Uma rubrica. É. Ou num jornal. Uhum. Agora está a pensar 2 vezes. Está a pensar na TV 24. Jornal. Ou num jornal, sim. Uma crónica, não é? Sim, uma crónica. E pronto, é assim. Querem saber mais alguma coisa de nós em específico? Claro, queremos saber. Estavas a falar de inspirações e pessoas que tu encontras e O que é que vos inspirou a fazer a vossa música organizada? Além da entrada para a escola. Foi a minha mãe, só para ser rápido e fácil. Não estou a brincar, não foi nada a minha mãe. Também foi a minha família também, é importante isso. Mas, não sei, acho que a culpa foi um bocado dele e do meu pai. Dele, do Guilherme e do meu pai. O meu pai é músico, toca piano clássico, toca com academias de bailado, gosto muito do que o meu pai toca. Que é importante, não é? Poder não gostar. Sim. E porque sempre tivesse bichinho da música, desde pequenino, meu pai sempre tocou, sempre ouvi em casa de música. E depois porque ele me começou a ensinar a tocar guitarra. E por isso, acho que foi um bocado por causa disso. A culpa é tua. E também porque, peraí, há esta resposta clichê, porque atraía muitas meninas. Quem diria? É bom isso. Um pouco esperto. Assim, eu vi numa entrevista vossa que vocês diziam que tinham o hábito de fazer uma música nova para cada concerto. É verdade. Vocês ainda fazem isso? O Guilherme disse isso uma vez e vai-nos atormentar até o fim da vida. Porquê? Porque não, deixou de ser um hábito. Não, nós sempre que conseguimos, fazemos. E sempre que, no fundo, de concerto para concerto, introduzimos sempre alguma coisa nova. Se calhar era mais isso que eu queria dizer. Não, mas muitas vezes uma música também. Só quando não têm tempo é que não. Sim, é mais por isso. Nós no ano passado estávamos na faculdade cheios de trabalho. Nos últimos 3 anos foi um bocado assim. E nem sempre dava para estar a fazer músicas. E íamos um bocado com as que já tínhamos e pronto, havia muitos caramba, períodos nada bem português, muitos períodos em que isso não acontecia porque não tínhamos tempo, mas hoje em dia, com mais tempo e depois temos acabado a faculdade, é um esforço que fazemos de pelo menos tentar introduzir alguma coisa nova, se possível uma música. É lá que se experimentam as músicas. E também é para nós, exato, e também é para nós não nos fartarmos de um concerto. Nós ano passado demos quanto? Demos para aí. Demos mais de 25 Sim, concertos. Sim, nós do último setembro até agora, portanto, um ano, demos quase 40 concertos. Pronto. Um ano tem 12 meses, ou seja, era mais do que um concerto por mês. E então. É na pá! Eu acho que até são 3 concertos por mês. Ali com mais dinheiro. Não, são mais de 3. Não, mas é verdade, imaginem vocês fazerem a mesma cena todas. Sim. Caramba, era mesmo arrancar. E tem que mudar porque nós também há muita coisa que ainda não sabemos. É isto, é uma curva de aprendizagem que estamos a seguir. E daqui a alguns anos, se calhar, sabemos muita coisa que ainda não sabíamos. Mas caramba, só temos 20 anos. Ainda mais. Pois é, saber vocês já têm vindo. É como nós. Estamos todos no pé de igualdade. Ainda temos muito que aprender e muito que errar. Falta saber muita coisa. Claro. Pronto. E vocês trouxeram-nos um CD de músicas, foram muito prestáveis. Que compramos. No iTunes. Compramos. No iTunes. Sem dificuldade, as pessoas no Porto têm dificuldade em acentuar como há o mestrado e o mestrado, não é? aquele é que não tem acento, mas toda a gente acha que tem. Pois. Sofá. As músicas, exatamente. Ora bem, trouxemos 8 músicas. Sim. São músicas que de alguma maneira nos influenciam, mas que podem não ter necessariamente um reflexo direto naquilo que é a nossa música hoje em dia. Pode não ter nada a ver, é o que o Guilherme está a dizer. A nível estético e a nível de som, pode não ter nada a ver com aquilo que tocamos, mas são coisas que nos influenciaram muito. Esta primeira música que vamos ouvir. Desculpem, deixa aqui mais fones. Não partas música. O equipamento. Este é meu, por isso. Ah, pois é. Vou gravar outra vez a frase. Esta primeira música que vamos ouvir chama-se The Look, que é dos Metronomy, que é uma banda inglesa. Manchester. Que conhecemos, I think it's London, mais ou menos há 3 anos. Foi há mais. Foi num clubbing na casa da música, por isso foi mais ou menos 3 anos. E achamos muita piada, porque eles sim tiveram alguma influência mesmo na maneira de vermos um espetáculo, que eles eram só 3, não tinham um baterista. E é um bocado como nós, somos 2, não temos um baterista, uma banda assim mais minimalista, mas que tem muita coisa a acontecer. Embora agora a banda seja diferente, já são 4 e tem uma baterista. E isto é uma música espetacular, acho. Ouçam. É de ouvir, não tem que falar, a música já fala por si. Vamos a isso. The Look. Running from this town, and I think you said macacos dominavam o mundo. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, and love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that time of day. How can I go on when the cup falling apart? Love's so hard to find. When someone's on your mind, listen, baby. Chama-se. Tem um nome Break estranho. Bot. Ah, sim, ele chama-se Breakbot, o nome artístico. Sim, o nome dele para cá não sei. É estranho, estranho. Mas é muito fixe, isto é muito fixe. É, traz aquele revivalismo dos anos 70 com o synth pop e com essas coisas todas, mas num ar mais disco style. E acho que é fixe. Ouçam. Vocês estão, para gravar, o vosso disco? Como é que vai essa fase de gravação? Vai espetacularmente bem. Então está a ser ótimo. É bom ter prazo para uma pessoa ser profissional. É bom ter um schedule. É bom ter um deadline. É bom ter muitas coisas que acabam em inglês. É bom ter pressão. É bom, porque faz-nos ser melhores, se calhar. Ou não. Se calhar faz-nos fazer as coisas mais atrapalhadamente. Acima de tudo, não é pressão, é objetivos, não é? Tendo objetivos, uma pessoa sabe onde é que está a ir. E é como nem tudo na vida, não é? Mas está a correr bem, está a correr bem. Estamos a acabar de gravar já. Sim. Estamos a meio do processo. E para quando é que ele vai? Essa é agora. É uma questão interessante. Eu não sei. Eu não... Nós queremos, pelo menos até ao fim do ano, lançar um single. E talvez mais alguma coisa, um vídeo, assim, quiçá, outras coisas. E depois, no início do próximo ano, o álbum. Não... O sol está a raiar. É engraçado este toque. Também é importante que de certa forma, é pertinente. É pertinente. Porque nós esperamos que o sol brilhe para o ano no nosso álbum. Mas foi bom, só tocou agora. Então, vou... Hã? Só tocou agora? Ah, sim, vou voltar atrás. Estávamos a dizer... nós queremos até ao fim deste ano ainda lançar um single. É tão inspirador que volta a tocar. Não, mas é mesmo pertinente. As pessoas não percebem quando se rejeita. Sabem, os telemóveis estão sempre presentes nos nossos programas. Sim, já ou é o dela ou é o meu. É? Então pronto, é na broa. Então, até ao fim deste ano, sim, queríamos lançar um single e talvez algo mais, um vídeo. Não vos posso dizer tudo, nós já temos tudo programado, não vos podemos dizer. Mas é uma questão interessante. O pessoal que fica à espera. Que é para gerar alguma, como é que se diz? Expectativa. Expectativa, exatamente, que eu penso muito em outras línguas. E no início do próximo ano, o álbum era a nossa ideia. Não há um mês, quer dizer, talvez haja, mas sim, no início do próximo ano vão ouvir falar de nós até se cansarem. A música que vai estar no vosso despertador vai ser a nossa, porque querem. Aquilo que vão ouvir quando vão para o trabalho é a nossa música. Quando vêm do trabalho e vão jantar e estão a cozinhar, é essa música que também vão ouvir. Ao fim de semana, quando vão para as discotecas, também é essa música que vão ouvir. É só o objetivo. E o engraçado é que não é sempre a mesma. Há uma música para cada ocasião. Ah, okay. É o nosso objetivo do álbum. É ter muitas músicas muito diferentes para que as pessoas gostem. Por exemplo, tu teres uma música muito boa para cada, para uma ocasião bem diferente, não é? Que acaba por ser uma viagem fixe. Eu gosto. Tens uma para cantar no banho, tudo. Vocês não se querem colar a nenhum estilo, não é? Não, se calhar. Quer dizer, é difícil não se colar a nenhum estilo, porque acho que. Sei lá, nós não, vamos, não vai ser música clássica, não é? Sim, sim, mas à partida nunca será só um, não é? Pois é, será uma mistura de vários. Mas isso acontece sempre, as pessoas têm necessidade de catalogar as coisas. É, sim, é verdade. Sim. Exatamente. É mais fácil quando aparecer numa revista e vai lá dizer género ou qualquer coisa, o que é que vocês gostavam? Vai aparecer catalogo em vocês. Não, pode ser tipo electropop, indie. É, tá. Para vocês é indie. Acho que devia ser. Por acaso no MySpace acho que está eletrónico. Se devia aparecer, era música. Por que não? Por que não? Eu por mim acho que não tem problema nenhum. As pessoas que sabem. Mas pronto, voltando ao MySpace, havia lá uma coisa muito curiosa do Miguel Esteves Cardoso. Oh, não. Tinha que ver. Isso foi um texto que pegamos num excerto de um texto dele. Uhum. Por isso é que também vem lá referenciado, que falava da idade do erro, não é? Sim, sim, sim. E da pop viver muito disso, da pop precisar de ser jovem e em Portugal não é. E precisar do erro. Pois, ele fala um bocado disso de em Portugal não sei, mas se calhar também está a mudar um bocado, não é? Sim, eu acho que sim. Aquele texto já tem alguns anos. E as coisas estão a mudar também a um ritmo bastante rápido. Também faz parte dos dias. Hoje em dia 10 anos são... Equivalem a muitos anos, há muito tempo. Equivalem para aí a 30 a 50. 10 equivalem a 30 a 50. No fundo é um bocado isso. Agora, é uma coisa que realmente é necessária, é em Portugal que haver cada vez mais isto de, desde miúdos, as pessoas realmente poderem ter bandas e cultivarem esta ideia de produção cultural e de criativa, que se calhar já há em muitos outros países, mas que no nosso estava um bocado adormecida, não é? Que é, sei lá, no resto da Europa, em... Sei de um exemplo que, por acaso, na Bélgica, os miúdos, aos fins de semana, têm lá na Câmara Municipal aulas do que quiserem e pagam, tipo, 25€ por mês. E têm aulas de teatro, de pintura. E isso é uma coisa que estimula desde miúdos. É impossível que todos sejam pintores, músicos, a nível profissional. Mas ganham cultura. Mas, se calhar, todos vão poder fazer, paralelamente às suas carreiras de médicos, advogados, outra coisa qualquer... Exatamente, um hobby que vai incentivá-las a gastar dinheiro em cultura, que é o que nós ainda vemos um bocado, nós gastamos dinheiro em cultura. Isso aí devia ser uma expressão abolida. Eu invisto dinheiro em cultura. Nós não gastamos dinheiro, o dinheiro não é gasto, claro que sai do nosso bolso, isso aí não há maneira de evitar. Mas é, no fundo, uma pessoa procura satisfazer uma necessidade cultural que. Acho que não é uma coisa material, não é? Um consumo. Sim, não é propriamente uma coisa. E até porque, se pensarmos, daqui a alguns anos, se realmente não fizemos nada para a cultura, os nossos filhos, ou netos, ou bisnetos, se calhar vão ter uma cultura que é tipo fábrica de salsichas, é tudo igual e não há diversidade nenhuma. Que é bom também esta coisa da globalização. Tu chegas às culturas que quiseres, pá, compras um bilhete de avião, vais lá, vais na internet e descobres que música é que se faz na Índia, ou que música é que se faz agora, neste momento, nos Estados Unidos, por isso chegas ao mundo todo num instante. Mas se não cultivares também que a própria produção cultural desses países aconteça, daqui a alguns anos, se calhar, tens uma só cultura e com menos diversidade. Que seria uma pena. Seria uma pena, não é? Nós temos muito a aprender uns com os outros. Mas a globalização caminha um pouco. Nesse sentido. Sim, é claro. Caminha, mas não tem obrigatoriamente que se fechar nisso. Não é? Eu acho isso concordo. Há sempre um anti esse movimento, não é? Que acontece quando juntas muita gente de culturas diferentes, as pessoas acabam por ganhar um. Por exemplo, eu estive em Londres e sempre que eu via uma coisa parecida com Portugal, via uma bandeira de Portugal, sentia ali uma ligação mais forte do que quando vejo uma bandeira de Portugal no meu país. Por isso, acho que é engraçado também, acho que não é assim tão apoteótico, não vai ser um descalabro cultural gigante, e acho que é bom para fazer evolução, não é? Sei lá, acaba por entrar no nosso texto, que é, no nosso não, do Miguel Sérgio Cardoso, mas que nós publicamos, que ele diz que é o pessoal errar, tipo, pá, vou misturar isto com aquilo, vamos ver no que é que dá. Vejam no que dá. É mesmo assim, vamos misturar hip hop com música indiana. Porque não? Exatamente. Os três primeiros álbuns podem ser uma porcaria. Pode ser uma carreira horrível nos dois primeiros 10 anos, mas se calhar nos segundos 20, se acreditares e conseguires estruturar o teu trabalho, acho que consegues. Vamos a mais umas musiquinhas. Música melhor. Sim. Qual é a parte? Ora bem, depois de ouvirmos aquelas duas, The Look dos Metronomy e Baby I'm Yours de Breakbot, temos. Falls, chamada Total Life Forever. A place. Esta é até uma influência que, embora seja bastante recente, acaba, pelo menos a mim, na parte de guitarras, chama-me muita atenção e gosto muito da construção das músicas deles. São muito boas de ouvir. E pronto, acho que é isso. É uma música muito bonita. Falls, Total Life Forever. Um álbum que é melhor ainda. Muito bom. Vamos a isso. We're not. quits. You do expect a messiah. You want to be European. See, I would be a Bonaparte. Don't even care about what Napoleon says. Well, look how local, look at me. Come down, come down. I said to myself this time. Look how what you look like. You know it suits you well. Napoleon says to take off your coat, take off your long johns too. Napoleon says to take off your coat, take off your long johns too. Look how local, look at me. Come down, come down. I said to myself this time. Look how what you look like. You know it suits you well. Macacos dominavam o mundo. E agora acabamos de ouvir uma música de Phoenix. Qual é que é o álbum? O primeiro? Este Alphabetical, acho que é. O primeiro ou o segundo? Não interessa assim. Também não interessa. É Phoenix, esta música chama-se Napoleon Says. É de uns, estes tipos são franceses, é muito engraçado. É um pop que passou muito despercebido na primeira parte da década de 2000, que é uma pena, porque são muito bons. E passaram sempre despercebidos. Só agora é que explodiu com o último álbum. Mas é muito bom esta música, é muito boa. Muito bem construído, uns vocais muito bem feitos. Impecável. E o tipo canta muito bem em inglês, e ele é francês. Os franceses têm um sotaque de vida. É engraçado, a música que vamos tocar, a Sensei, tem um sample destes senhores que se deram gentilmente as pistas deles, tipo a voz, de graça. Guitarra, de graça. Exato. Na internet, foi basicamente: usem para o que quiserem, façam remix e mandem-nos. Nós não fizemos um remix, mas estamos a usar, e quem sabe algum dia mandamos e eles, se calhar, não gostam. Vamos dar uma volta. Cada vez do último álbum. Bem, vocês fazem parte da Morfuri, não é? De facto, é verdade. Exatamente. E como é que surgiu a oportunidade de trabalharem com eles? Surgiu naturalmente. Somos amigos de amigos. Somos amigos de amigos e eles viram um concerto nosso e gostaram. Eles andavam a ver alguns concertos. Não vou sondar. Estavam um bocado indecisos. Se nós já estaríamos no ponto de poder entrar numa coisa mais séria também. Não sabiam bem qual era a nossa disponibilidade e não sabiam qual era a nossa vontade. E no fundo falaram connosco e sondaram-nos. Perguntaram o que é que nós queríamos, o que é que achávamos. Nós já conhecíamos bastantes bandas deles. Os Golpes, não é? Os Velhos, os Capitães da Areia, o Verão Azul, o Martinho Lucas Pires, os Quais. acho que não, os Mix Mox Smooks. Mix Mox Smooks, exatamente. E depois foram aparecendo mais coisas, mas no início era um bocado isso que já havia na editora. E os Feromona, que apareceram depois. Sim, e no fundo foi isso, eles falaram connosco, propuseram-nos e é uma relação saudável. Já há quase 2 anos e... 2 anos, não é? 2 anos e pouco, talvez. É isso. E tudo ficou decidido à mesa de um restaurante. Ontem. Nas francesinhas. Estou mentindo, não foi ontem. Sempre quiserem fazer negócios vão ao Porto, depois vão ao restaurante chamado Buffet, para não ser em francês Buffet, Buffet Phase, e comem uma francesinha e... ficam milionários com o negócio que fazem depois de comerem isso. Só pode ser um. Por acaso nunca comi francesinha. Não, estão convidadas com ah, não, mentira. Comi este verão. Fui lá para cima. Ah, pois é, tu foste. Ah, em Braga ainda é Braga, assim. Braga. Mas as bombas. Mas a partir de Gaia para baixo já começa a ser difícil. Não, mas eu cheguei, era perto de Paredes de Coura. Mas aí, como é que se chama? Vila Praia d'Anca, Viana de Castelo. Não. Caminha. Caminha. Geograficamente, estamos situados já. Pronto. Like. Pronto, já que já desviamos... é uma boa francinha. Uma boa, eu adorei. É bom. Mas melhor só no Porto, mas também. Pronto, é. Pronto, claro. Buffet faz, então fica aqui a publicidade. Buffet. Eles ganham a comissão, portanto. Tal e qual. Mas pronto, já que desviámos o assunto para as francesinhas, o que é que vocês fazem além da música? O que é que é? Hobbies, coisas. O que é que vos inspira além da música? Coisas que vocês fazem. Sei lá, gosto muito de ouvir música. gosto muito de andar de bicicleta. É bom andar de bicicleta, não é? Não, mas no fundo também nós só agora que deixamos de ter faculdade e se calhar o hobby, não sendo bem um hobby, era a faculdade e a música. Estávamos dois ali no patamar, às vezes um era um bocado mais o hobby, outro era o... Para além de nós termos estudado produções e tecnologias da música, que tem a ver com a música, tínhamos a banda com muitos concertos. E ainda nos aventurámos a entrar no conservatório. Sim, ou melhor, em continuar, que já andávamos. Já andávamos no conservatório. Então, nos primeiros 2 anos de faculdade, também só tivemos 3, também não foram muitos, mas os primeiros 2 foi banda, faculdade, conservatório. E para ter boas notas no conservatório tens que estudar muito, por isso. Era assim um bocado de dose. Mas sei lá, eu tenho imensos hobbies, eu gosto imenso de jogar futebol, imenso. Eu joguei futebol há uns anos. Há uns anos fui a futura promessa de futebol nacional, mas depois não fui. Ah, sim. O Guilherme foi campeão de rugby 2 vezes. Por duas isso. Vezes. Nossa, no magnífico Cadupa. Eu só fui uma, por isso ele ganha. Joguei rugby durante alguns anos. Também jogaste futebol, também jogaste rugby. Joguei mais. Sei lá. Andei na equitação, gosto de cavalos, mas não assim tanto. Sei lá, fiz tanta coisa. Joguei ténis, era uma... nova. Por acaso também nunca tive jeitinho para jogar ténis. Não, também. Mas no fundo agora os nossos hobbies são um bocado, sei lá, desde praticar algum desporto para continuarmos de forma que a música de estar sentado a um computador em muitas horas. Podes e nem comer, para aguentar os concertos. Engorda. Sim, mas no fundo é isso. Mas é sempre em função da música, é um bocado... Sim, mas... Sim, eu vou ao ginásio e ouvir música, por isso. mas porque vivemos a música de uma forma saudável, não é? Se vivéssemos a música e não conseguíssemos estar com pessoas... Acho que o Guilherme quer dizer é que nós saímos à noite e... Não, não, bebemos cerveja, uma vida normal. Pessoas normais. Uma vida normal, mas... E procuramos relacioná-la com tudo que seja cultura e arte e com mais proeminência na música, mas... Gostamos de ver exposições, gostamos de ler, sei lá, todo um livro agora do... Viajar é fixe também. Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? O maestro António Vitorino. Já não pegas um livro há muito tempo. O maestro António Vitorino de Almeida. Que é sobre... Por acaso é sobre música, deram-me, mas é sobre a história da música no século XX e é muito mais do que música, é todo o contexto cultural, histórico. E pronto, é um livro que estou a ler agora. No fundo fazemos tudo o que qualquer pessoa normal faz, não é? Não somos ratos de laboratório que ficamos todo o dia em casa só a fazer música. É. Porque as outras coisas nos inspiram também para fazer música. Bem, então o que é que nós vamos ouvir agora? The Strokes. Ok, it's a London... No, it's not London, it's New York band. Acho que é Nova York, não é? Brooklyn, é isso. Pronto. Foram vê-los este ano? De facto, fomos. De facto, confere. Ao festival Super Bowl, Like Me. Mega Soul e Rock and Roll. Exatamente. Foi muito bom. Foi um concerto muito bom. Mas pronto, isto aqui é acho que é a simplicidade de uma boa canção. Acho que é isso que faz a... Com aquela alegria, com aquela jovialidade. Aquela ar para sempre adolescente. Acho que é fixe. Acho que é fixe o pessoal ter assim um bocado esse sonho de pá, tenho 33 anos, mas canto música como se tivesse 17. Yeah. E eu gosto disso neles. Então vamos ouvir. The Strokes, Someday. Macacos dominavam o mundo. o nosso lado mais... mais eletro. Mais club. Mais London Club. Isto é Gold Panda. Isto é muito bom, isto é muito bom. Chama-se... Vanilla Minus. Esta música em particular é muito interessante. Dado o facto da textura que ele traz às cenas. Isto é tudo feito com uma maquinazinha chamada um MPC. Isto é tudo samples de um álbum de indiano que ele arranjou. E cortou lá as músicas, arranjou e foi buscar uns beats. Reciclou. Ficou muito bom, ficou impecável mesmo. Reciclou mesmo muito bem. E foi mesmo, acho que quando eu ouvi isto, eu fiquei tipo, pá, o que é que está acontecendo? Isto é mesmo, I'm blown away, que é mesmo, eu gostei muito. Pronto. Isso, Gold Panda, Gold veio Panda. Cá no Optimus Alive, muito bom concerto, eu não vi, mas muita gente disse que era bom. Em que dia? Do foi dia no... a seguir a nós, foi... Já não me lembro, aquilo foi exatamente ao mesmo tempo que alguma coisa que eu queria ver muito. Foi ao mesmo tempo que Falls, portanto, isso é para aí o terceiro dia. Eram quatro, o terceiro. É, Gold Panda, muito interessante, Panda. Muito interessante. Então, e o que é que vamos passar agora a seguir? A seguir vamos passar Okinawa Lifestyle. Isto é muito fixe, isto é muito fixe. São chineses, acho que não podemos passar esta playlist. Chineses, japoneses. São orientais. Eu acho que não podemos passar esta playlist sem mostrar qualquer coisa de muito longe, assim um bocado estranho. Isto aqui é tipo um eletro chinês, que é espetacular. Japonês. High-tech. É isso, é mesmo isso, é high-tech, é uma coisa cheia de luz e estou mesmo a imaginar... raparigas chinesas minúsculas, cabelo esticado e com tamagotchi dela ou Kitty, com telefones a mandar de luzes, Tóquio cheia de luz e... Acho espetacular, acho que tem uma dinâmica muito bom. Isto retrata muito também um bocado do que nós fazemos nas nossas músicas. Okinawa Lifestyle. É estranho, será para uma primeira audição, mas é de experimentar ouvir. Esta música chama-se Black Sea Shark. Oh yeah. Okidoki. Okinawa Lifestyle. Macacos dominavam o mundo. Acho que será Yeah. A vossa última escolha. Oh yes. Que música é que acabámos de ouvir? Há bocadinho? Agora. É, agora, agora. A música que acabamos de ouvir é de D'Angelo. Ok, D'Angelo. É muito. Yeah. Este tipo é seriamente das pessoas com mais groove e com mais. The Root. Fogo, isto aqui é incrível. Chill. Mas é mesmo. Isto é tipo. É tão bom e é tão antigo. Isto é de 2001. E este álbum foi tipo dos álbuns. É mais ou menos recente. Mas para mim é mesmo muito antigo. Para mim é mesmo muito antigo, 2010 anos. Então, D'Angelo. Isto é um cantor R&B americano que fez um álbum com muito groove, com muito, uma participação de grandes músicos que hoje em dia fazem parte da music scene dos Estados Unidos. Por exemplo, só por curiosidade, o baterista que gravou este álbum toca com o Kanye West agora. O baixista toca com a Janelle Monáe. Olha, muito bom. Por isso, o Rafael Sadiq, que era o guitarrista, tem agora um projeto solo que veio agora que também. É um projetão mesmo. Por isso, é muito engraçado. Isto aqui é das coisas que para mim mais me estimula e me inspira, que é tu tens um grupo de pessoas que se unem para fazer uma coisa muito forte e depois acabam por ter sentido seguir cada um a sua carreira. Porque cada um é tão rico. Musicalmente autossuficiente. É muito importante. Isso acho que é muito bom. E é absolutamente muito bonito. Isto é muito bom. Tem um arranjo de voz, mano. Isto aqui é mesmo daquela. Pá, se me estão a ouvir e tenho uma namorada, mano. Esta música, vocês têm que passar às vossas namoradas esta música, mano. Esta música chama-se The Root, a raiz em português. E é do D'Angelo. D/Angelo. Tomem nota. Apóstrofe. Calma. Inverted comma. Inverted comma? Vamos falar de coisas giras. Coisas giras. Datas. Então, a única data que temos neste momento marcada, oficialmente, é dia 15 de outubro no Porto. E vai ser um evento que vão ouvir falar muito dele. Nem que seja só pelo Facebook, mas vai ser por muitos mais sítios. Vão ser alvejados por essa informação. E vai ser uma grande festa. Vai ser o Porto cheio de música. Talvez possamos dizer que é de uma zona da Baixa e de uma zona circundante ali à Baixa. E isso é muito bom. Vai ser uma festa gigante da música, que é preciso juntar lá toda a gente. Pessoas do Porto, Lisboa, podem ir todos lá a 300 km de distância. Dia 15. Dia 15 de outubro. Vamos tocar no Porto, num sítio muito grande. Acho que é difícil quem estiver no Porto nesse dia e sair à noite não nos ver. Acho mesmo, por isso. É por aí. Está bem. Para mais datas, vão ficando atentos. Passem pelo Facebook dos Saltos. Exatamente. Facebook. Exatamente. Sempre importante dizer. Ou MySpace também. Vocês põem as vossas datas no MySpace. Já não pomos datas lá porque aquilo tornou-se. Como é que eu ia dizer? O MySpace morreu. É, aconteceu um bocado isso. Não morreu. Quer dizer, aquilo tem um problema que hoje em dia tu carregas. Queres ouvir música, aquilo abre-te uma janela para ouvir música. É tão irritante. Está cheio de spam. As músicas vão para lá. É mesmo. Há quem diga que alguém pegou naquilo para mandar abaixo, para outras coisas irem para cima, mas isso não me interessa. Mais para cima, para a direita. E pronto, é isso. Agora vamos. Agora vamos ouvir, então vamos tocar. É o vosso tempo de antena. Nosso tempo de antena. Sim, porque isto não foi. Até agora não. Nada monopolizado. Vamos tocar duas músicas. A primeira é Deixar Cair. E a segunda é Sem Sangue, que tem os tais samples de Phoenix. São duas músicas que já têm alguns anos, mas que estamos a renová-las também para o álbum que vem aí. E são para vocês gostarem. Desculpa, já as tinham lançado. Não, estas músicas nunca foram editadas. Não temos nada lançado. Quer dizer, temos duas coisas, sim, duas músicas editadas no Depósito Inúteis, que é a coletânea da Amorfúria, pelos Ótimos Discos, e nos Novos Talentos da FNAC. Nos Novos Talentos da FNAC é Por Ti Demais, que é uma música que vai passando em algumas rádios, e no Depósito Inúteis é Tempo Que Mudou, que também é uma música que também vai passando em algumas rádios, e são as únicas editadas que temos, por isso, pois, tudo o que vier aí é novidade para toda a gente. É verdade. Então Ana, muito obrigada. Nós estamos a ser privilegiados. Estão todas inéditas. Muito bem. Acho, sim, é que é, nós queremos. Sim, é que é. Uma delas é uma estreia mundial numa rádio. Mundial. É verdade. A outra já foi tocada numa rádio. Acho que CFM é bombar. Para não enganarmos ninguém, pois vocês irem ver que. A Sensang é uma estreia internacional. Não é manager. O manager diz que sim. Estreia mundial na rádio. Vamos ter então de deixar cair e Sensang. Vamos a isso, força. Eu adorava trabalhar na rádio. Quando os macacos dominavam o mundo. Aquilo que ninguém me quis saber. Macacos dominavam o mundo. Meus amigos e minhas amigas, nós chegámos ao fim. Estamos cá de volta para a semana, como sempre. Desta vez, nós relembramos, mudámos de horário. Estamos à terça, não ao sábado, das 9 às 11, exatamente. Duas horinhas a aturarem. Sim, sim, sim. Sim. Podem ouvir mais tarde no Facebook. Exatamente, em podcast, que... A gente mete lá, a gente bota para lá e mais. E que queremos dizer, agradecer aqui ao Salto. Agradecer ao Salto. Obrigado, nós. Obrigado. Ótima entrevista. Ele ficou com vontade de trabalhar em rádio. Tem um bom ano de aulas, acima de tudo, não é? Ah, obrigada. Ah, muito obrigada. Estou bem, estou bem. Mas sempre que quiserem alguma coisa, já sabem. Já tenho um número. E desculpem qualquer coisinha. Que é uma coisa que se diz. É não, até que pedimos desculpas. Exatamente. Não, tudo a pedir desculpa. Não, eu é que peço desculpa. Pequena parte, dois links para visitarem: Facebook, Quando os Macacos Dominavam o Mundo, Facebook, Salto. Pronto. Exatamente. E ficamos por aqui. Pronto, até para a quando, quando os macacos dominavam o mundo. Exatamente. Arrivaradats. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo.